Portal do Amaral. Salve a menina, repertório novo, fim de ano. Agora é Caiozinho. Minha amiga Fabiana da Safira, mal da praia, estourada, melhor do Brasil. Esse coração frio, beijo quente, tá dando um choque térmico na gente. Com tanto esquenta, esfria, nosso clima varia. Já, já eu fico doente. E sempre que um solta, outro prende. Se tá de boa, outro é briga e sai da frente. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não tem amor que aguente. Se for pra voltar de novo, não tem modo. Ou a gente congela ou pega fogo. Deixa ele dar Europa pra pro outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não tem modo. Ou a gente congela ou pega fogo. Deixa ele dar Europa pro outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia. Aô. Sucata Moss, Júnior Lima Produções. Alô, Ari da Bahia, estoura o Caiozinho. Esse é o coração frio, beijo quente. Tá dando um choque térmico na gente. Com tanto esquenta, esfria, nosso clima varia. Já, já eu fico doente. E sempre que um solta, outro prende. Sinta de boa, outro quer briga e sai da frente. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não tem amor que aguente. Se for pra voltar de novo, não tem morno. Ou a gente congela ou pega fogo. Deixa ele da Europa pro outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não tem morno. Ou a gente congela ou pega fogo. Deixa ele da Europa pro outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia. Aô, aô.